você. Me dói, mas tá tudo bem. Seja o que for, é só deixar crescer. Querer gritar sem que me escute. Posso ir embora e você nem notar. Difícil de lidar, mas talvez nada mude. Talvez nada mude. Quando a gente se vê, não vou transparecer que quero, que pode dar certo. Quando a gente se vê, não vou transparecer que quero, que pode dar certo. Pode dar certo, quem sabe.